livre como o vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. E eu me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Pra terra onde ninguém vai, amar alguém é deixar fluir sentimento e ser capaz de amar, amar simplesmente. Veio inteiro, veio como dia, livre como o vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim. Varreu as nuvens da minha solidão. E eu me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Terra onde ninguém vai, amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz de amar alguém, é viajar pra terra onde ninguém vai. Caso para dizer uma grande canção na voz de Paula Fernandes. E é também caso para dizer que é no verão que às vezes estamos mais despertos para o amor. Se ainda não encontrou a sua cara metade, então quem sabe se não é neste verão que a vai encontrar. Bem, quero dizer-lhe que nesta semana a nossa Lua encaminha-se para a fase quarto crescente. Pensamento para esta edição. É preciso endurecer, porém, sem jamais perder a ternura. Gastei mais que as palavras,

Aqui estão mais duas bem românticas nesta noite, com Chitãozinho e Chororó no Rancho Fundo, uma canção velhinha que recordamos, também com os sons nacionais de João Pedro Paes, A Palma e a Mão. Altura para trazermos a nossa habitual efeméride, hoje recordamos o escritor Carlos Oliveira. A efeméride semanal. Carlos Oliveira nasceu no Pará a 10 de agosto de 1921. Ele que foi escritor português, nasceu no Brasil, filho de imigrantes portugueses, veio aos 2 anos para Portugal. A família fixa-se em Cantanhede. Em 1933, muda-se para Coimbra, onde permanece durante 15 anos, a fim de prosseguir os estudos. Data de 1942, o seu primeiro livro de poemas, intitulado Turismo, com ilustrações de Fernando Namora e integrado na coleção poética de 10 volumes do Novo Cancioneiro. Em 1943, publica o seu primeiro romance, Casa na Duna, segundo volume da coleção dos Novos Prosadores, editado pela Coimbra Editora. No ano de 1945, publica um novo livro de poesias, Mãe Pobre. Os anos seguintes serão para Carlos Oliveira bem profícuos quanto à integração e afirmação no grupo que veicula e ao espera por um novo humanismo, com a participação nas revistas Seara Nova e Vértice, além da colaboração no livro de Fernando Lopes Graça, Marchas, Danças e Canções, uma antologia de vários poetas musicadas pelo maestro. No ano de 1953, publica Uma Abelha na Chuva, o seu quarto romance, e unanimemente reconhecido uma das mais importantes obras da literatura portuguesa do século XX. Já no ano de 1968, publica 2 novos livros de poesia, Sobre o Lado Esquerdo e Micropaisagem, e colabora com Fernando Lopes na adaptação de Uma Abelha na Chuva. Em 1966, reúne toda a sua poesia em 2 volumes, sob o título de Trabalho Poético, juntando aos seus poemas anteriores os inéditos reunidos em Pastoral, publicado autonomamente no ano seguinte. O seu último romance, Finisterra, sai em 1978, tendo como fundo a paisagem gandaresa. A obra proporciona-lhe o prémio Cidade de Lisboa no ano seguinte. Ora, Carlos Oliveira é hoje recordado no Ao Canto da Lua, ele que morria a 1 de julho na sua casa em Lisboa, com 60 anos incompletos. Ora, ele que falecia precisamente a 1 de julho de 1981. Hoje recordamos Sobre o Lado Esquerdo, um excerto de um documentário sobre este mesmo escritor. Diante da janela ponho a cadeira, pinho nu, sem biochê no verniz. 2 barras cruzadas sustêm o espaldar e o fundo é de corda entrançada. Nela me sentei a escrever os primeiros poemas, a folhear os primeiros livros proibidos. Partiu-se. Na cadeira senta uma mulher, ainda jovem quando a conheci. Os olhos mais claros do que hoje. A vida escureceu-lhes bastante. O cabelo solto, num halo de bruma e brisa que faz pensar nos amanheceres da sua ilha. O desenho pouco acentuado das sobrancelhas. Os malares um tudo nada salientes. A boca de uma brevidade enganadora quando está fechada. A falar, os lábios ganham tumidez, sensualizam-se um pouco. A ossatura frágil do queixo, o pescoço alto. Escritor Carlos Oliveira, recordado hoje no Ao Canto da Lua, ele que falecia a 1 de julho de 1981. Ao Canto da Lua. Quero te dizer, quero te abraçar, quero te levar para um lugar onde este momento nunca tenha fim. Ao Canto da Lua. Não queiras voltar para mim. Já não tenho nada mais para dar. As melhores baladas. De manhã você acorda feliz, num sorriso que diz: esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Ao Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. E ao regresso à música, agora para ouvirmos Sting, logo depois o português Paulo Brissos. Estamos em nós, só tu e eu neste momento. Estes são os sons do Ao Canto da Lua nesta noite de verão, nesta noite de julho, praticamente julho a entrar, verão à vista, calor, música romântica para ouvir à noite, se possível, bem acompanhada, bem acompanhado. Já a seguir trazemos-lhe Tony Carreira, é uma canção que já tem uns aninhos, mas que é sempre bom recordar, chama-se O Amor Vai e Vem, é para ouvir já a seguir. Ao Canto da Lua. Sinta-se bem. Da Lua, Programa Nacional de Rádio.

boas-vindas do outro lado do Atlântico, sempre presentes no Ao Canto da Lua. E acaso para dizer que depois da agenda vamos trazer mais um som que vem do Brasil. Fique para ouvir. Agenda semanal. E na nossa agenda semanal, começo hoje por dizer-lhe que em Braga pode ver os The Gift no próximo dia 16 de julho, às 22 horas, no Teatro Circo. Em Vila Nova de Gaia, há para assistir ao festival Marés Vivas, onde vai atuar no dia 17 de julho os Chutos e Pontapés. No Cabedelo, de Vila Nova de Gaia, a partir então de 30 euros, custa então a entrada deste espetáculo. Em Águeda, para ver o GNR no dia 19 de julho, sábado, a entrada é livre. Já em Viseu, pode ver Robert Hank, a 11 de julho, a entrada também é livre. Já os da Gift vão estar também em Oliveira do Hospital, a 2 de agosto, e em Coimbra, os Azeitonas atuam a 11 de julho. Em Sesimbra, pode ver o Festival Super Rock, a 17 de julho atua Massive Attack, e também outras bandas. É para ver então na Herdade do Cabeço da Flauta. A entrada custa a partir dos 48 euros. Em Reguengos de Monsaraz pode ver a partir do dia 21 de julho a exposição Perdigões, o Centro de um Mundo, Revelações de uma Comunidade Pré-Histórica. É uma exposição que pode ver no Museu do Fresco em Monsaraz. Até ao dia 24 de agosto veja a mostra em Estremoso, uma mostra que faz uma ligação entre duas artes, a poesia e a barrística. Os poetas vão ao encontro da bonequeira, a arte bonequeira, dando-nos a conhecer através da sua mundividência muito própria como entendem os bonecos, as temáticas e a estas associadas e também a candidatura a património da humanidade. Em Setúbal, voltando aos concertos, para lhe dizer que Rodrigo Leão atua no dia 11 de julho às 21h30 no Fórum Municipal Luísa Todi. Em Moura, Ana Moura atua a 21 de julho. Já em Almodóvar, há para ver o concerto com os Expensive Soul, a 12 de julho, e em Faro atuam os Moonspell, a 19 de julho, no Val das Almas de Faro. Já nos Açores, para ver na Ilha do Faial, a exposição Marlisco, Lixo Marinho, um Problema Global, é na Fábrica da Baleia de Porto Pim, na Ilha do Faial, e finalmente na Madeira, para ver então até 31 de julho, a peça de teatro Roleta, é no Centro de Congressos do Casino da Madeira. São estas então as sugestões que lhe trazemos nesta semana. Agenda semanal. Voltando à música, para ouvir agora a música de Kleber e Fernando. Aí está então uma promessa que lhe fiz antes da nossa agenda com os sons do Brasil. O tema chama-se Fui Eu. Logo depois também José Alberto Reis traz-nos Viver Sem Ti, Não Sei. Continuação de uma muito boa noite. Obrigado por estar ligado ao Canto da Lua aqui na sua rádio. Segurei, mas não tem jeito, tenho que falar. Eu demorei todo esse tempo pra te confessar. Eu sempre fui seu confidente, seu amigo, irmão. Mas confesso que essa amizade já virou paixão. Sei que você tem alguém que está na sua vida, e sei também que não é certo paixão dividida. Por isso hoje vou falar, desculpe se eu te magoar, das coisas que eu fiz por te querer e te amar. Por isso hoje vou falar, desculpe se eu te magoar, das coisas que eu fiz por te querer e te amar. Fui eu que muitas vezes te acordei de madrugada, pelo telefone eu não disse nada, simplesmente quis ouvir a sua voz. Fui eu que te mandei as flores sem assinatura. Quanto tempo eu vivi essa loucura? Eu sempre sonhei um grande amor pra nós. mandei as cartas sem um remetente. Quantas vezes demonstrei o quanto sou carente. Fui eu que mandei escrever o seu nome no outdoor da praça, só pra te ver curiosa quando você passar. Fui eu que mandei escrever o seu nome no outdoor da praça, só pra te ver curiosa quando você passa. Fui eu que muitas vezes te acordei de madrugada, pelo telefone eu não disse nada, simplesmente quis ouvir a sua voz. Fui eu que te mandei as flores sem assinatura. Quanto tempo eu vivi essa loucura. Eu sempre sonhei um grande amor pra nós. Fui eu que muitas vezes te acordei de madrugada, pelo telefone eu não disse nada, simplesmente quis ouvir a sua voz. Fui eu que te mandei as flores sem assinatura. Quanto tempo eu vivi essa loucura. Eu sempre sonhei um grande amor pra nós. Eu segurei, mas não tem jeito, tenho que falar. Ao canto da lua. Mais me afasto, mais te sinto presente. Perdi teu rasto, mas não te sinto ausente. Quanto mais eu vivo, mais os dias me vão lembrar. Tens o teu lugar cativo no meu peito palpitar. Quanto mais desejo o teu regresso, nada mais eu vejo, nada mais eu peço. Quanto mais me iludo, mais ouço os teus passos. Por ti morro, faço tudo, quero ver-te nos meus braços. Viver sem ti não sei, acordar sem teu carinho. Perder quem tento amar, seguir só o meu caminho. A noite suportar, envolto na saudade. Pedir-te para voltar, talvez já seja tarde. Viver sem ti não sei, perder-te assim não posso. Ficar sem o que sonhei, o mundo que foi nosso. Os dias vão passando e eu sigo a recordar. Ancorado no passado, não posso continuar. Não posso continuar. Queria que soubesses quanto esperei por ti. Peço que regresses, não te afastes de mim. Vivo sem sentido, vagueio tão sozinho. Sou um homem tão perdido, sem luz no meu caminho. Viver sem ti não sei, acordar sem teu carinho. Perder quem tento amar, seguir só o meu caminho. A noite suportar, envolto na saudade. Pedir-te para voltar, talvez já seja tarde. Ver sem ti não sei, ver-te assim não posso. Ficar sem o que sonhei, o mundo que foi nosso. Os dias vão passando, eu sigo a recordar, ancorado no passado. Não posso continuar, não posso continuar. E estamos a terminar mais uma edição do Ao Canto da Lua, edição número 127. Obrigado pela sua companhia aí desse lado, como sempre, todas as semanas aqui na sua rádio. Já sabe que estamos por aqui, neste dia e neste horário, na sua rádio preferida, numa noite em que o fazemos sonhar, pelo menos durante uma hora de rádio, em que pode pensar naquela pessoa tão especial, com músicas tão românticas que lhe vamos trazendo. Resta-me agradecer a sua companhia, dizer-lhe que estamos de regresso de hoje a 8 dias, desejar-lhe então uma boa noite, fique bem. Para o final, música com música de Double, The Captain of Her Heart, é o tema que fecha esta edição. It was way past midnight, and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving, she tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of her heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of her heart. Too long ago,